A Promotoria de Justiça de Mariana ajuizou ação civil pública com pedido liminar contra a Vale para que a empresa interrompa a operação da barragem Campo Grande, localizada na Mina de Alegria, em Mariana. O Ministério Público quer que a empresa demonstre a estabilidade e a segurança da estrutura. Para isso, a mineradora deverá elaborar um plano de ação e contratar uma auditoria técnica independente. Os trabalhos de auditoria deverão contemplar uma série de aspectos listados na ação. A empresa de auditoria deverá realizar vistorias no local para verificar os parâmetros necessários à constatação ou não da segurança da estrutura. Conforme informado pelo governo do estado, a barragem Campo Grande teve sua estrutura alterada pelo método amontante e a atividade de disposição de rejeitos no local encontra-se paralisada. Informações encaminhadas pela Agência Nacional de Mineração ao Ministério Público no dia 1º de abril atestam que a barragem Campo Grande não teve a condição de estabilidade garantida após a última inspeção de segurança regular da barragem, cujo prazo terminou em 31 de março de 2019. A situação, segundo o Ministério Público, reflete risco iminente e elevado de gravíssimos danos sociais e ambientais, entre eles perdas de vidas humanas, soterramento de dezenas de quilômetros de vegetação, edificações, estradas, cursos d'água, nascentes, mananciais de abastecimento e danos à fauna. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lucas Balbino.